Feliz sábado a todos. Hoje nós vamos conversar sobre a regeneração da esperança. Deus quer regenerar em nós a esperança da volta de Jesus, a esperança da salvação, a esperança de que há solução para as dificuldades e problemas que temos enfrentado. E vamos abrir a Bíblia em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, dali que nós vamos tirar as nossas considerações. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu estava conversando com uma pessoa sobre a pregação do Evangelho a todo mundo, que essa pregação ela deve se cumprir, para que Jesus Cristo volte, não é um dos sinais da volta de Jesus? E será pregado esse Evangelho do Reino em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, Mateus 24, 14. E essa pessoa, ela é cética, e ela respondeu assim, mas como é possível pregar a mensagem da Bíblia em todo mundo? Tem pessoas que nem sabem ler e escrever, então essas aí estão excluídas do plano de Deus. Aí eu sorri para ela e falei assim, olha, primeiro que não saber ler e escrever não impede ninguém de conhecer o Evangelho, não é verdade? A pessoa que não sabe ler e escrever, ela é pecadora? Sim, ela peca, ela tem os pecados dela. Ela consegue perceber que ela erra na vida dela? Sim. Ela precisa de perdão? Sim. Ela pode apreciar a mensagem do Salvador que morreu pelos pecados dela? Sim. Não precisa saber ler ou escrever. Mas sabe o que é mais fantástico que eu quero dizer com isso? É que mesmo a Bíblia, ela não só não necessita de você saber ler e escrever para conhecê-la e acreditar nela, como tem pessoas que não sabiam escrever e que escreveram a Bíblia. Alguém já tinha pensado nisso? Tem gente que não sabia escrever e escreveu a Bíblia. E um deles é Pedro. Pedro não sabia ler nem escrever. Mas como é que nós temos uma carta de Pedro aqui? Aliás, nós não temos só uma, né? Tem quantas? Duas cartas de Pedro. Interessante que os estudiosos da Bíblia, eles dizem assim. Quem escreveu a primeira carta de Pedro foi uma pessoa diferente de quem escreveu a segunda carta de Pedro. Por causa da linguagem, questões gramaticais, etc. Isso é verdade. Mas então o que acontece? Pedro, no seu ministério, se associou com muitas pessoas. Lembra que em um sermão de Pedro, batizou 3 mil pessoas. No outro sermão, batizou 5 mil pessoas. Só aí Pedro já tinha uma equipe de 8 mil pessoas, né? Quem sabe no meio dessas 8 mil pessoas, uma sabia ler e escrever. E então se associou com Pedro. E o que que acontece? Pedro começou a contar, olha, a palavra de Deus, o Espírito Santo tem me impressionado em relação a isso, em relação àquilo. E aí eles têm uma ideia, vamos registrar isso. E Pedro vai narrando, e aquela pessoa vai fazendo o quê? Escrevendo, e Pedro diz assim, olha, Pedro que está escrevendo, Pedro que está dizendo, eu estou escrevendo aqueles que foram eleitos, que moram lá na Galácia, em Capadócia, em Bitínia, moram lá em São Paulo, em Goiás, em Minas Gerais, em todo canto, e eu estou dizendo para vocês o seguinte, Deus escolheu vocês, Deus ama vocês, Ele escolheu vocês pela presciência de Deus Pai, ou seja, Deus escolheu a gente conhecendo tudo que a gente era antes da gente existir, tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. Deus conhecia que a gente ia aceitar o Evangelho? Sim. Mas Ele também conhecia que a gente ia pecar? Sim. É isso que Pedro está dizendo. E ele está dizendo que Deus nos escolheu pela presciência, para quê? Para nos santificar através do Espírito Santo, para que a gente se tornasse obedientes a Ele pela aspersão do sangue de Jesus. E nessa relação com Deus, a graça e a paz dEle, do céu, seriam multiplicadas na nossa vida. Bonito, né? Possivelmente esse homem que escreveu essa primeira carta que ajudou Pedro, ele foi pregar o Evangelho em outro lugar, e Pedro já não tinha mais esse companheiro, e quando foi escrever a segunda carta, ele precisou da ajuda de uma outra pessoa, um outro, o que a gente chama de amanuense. Então Pedro foi e explicou a outra carta, e a pessoa escreveu de forma diferente, porque ninguém escreve igual a ninguém, certo? Consegue entender? Então a Bíblia foi inclusive escrita por quem não sabia escrever. E aí os céticos vêm com essa conversa, né? Não, para conhecer a Bíblia aí, ó, tem que ensinar o povo a ler, o povo não sabe ler. Não, para ensinar a Bíblia tem que crer no Salvador que emana das páginas da Bíblia, que é Jesus Cristo, amém? Bom, o texto vai continuar do verso 3 até o verso 9, e ele nos diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da tua alma. Pedro, ele faz uma ação de graças, e ele começa essa carta de uma forma bem animada. Bendito seja Deus! Reconhecendo a bondade de Deus, o quanto é maravilhoso conhecer desse Pai, que é, segundo a sua muita misericórdia, que Ele nos regenera para uma viva esperança. Todos nós temos a esperança na volta de Jesus. Todos nós também vivemos uma vida nesse mundo que traz os seus afazeres naturais, estudar, trabalhar, os relacionamentos, criar os filhos, o marido, a mulher, o namorado, a namorada, todas as coisas que a vida implica naturalmente. Nós vamos nos tornando sufocados com as dificuldades que a gente vive no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente da família, nos inúmeros ambientes nos quais a gente vive. E muitas vezes a gente perde de perspectiva essa esperança que Deus colocou inicialmente no nosso coração. Esperança de que Deus nos vai aceitar através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Esperança de que Deus vai cuidar de tudo na nossa vida nesse mundo. Esperança de que nós viveremos para sempre com Ele, nesse lugar que Pedro nos descreveu aqui, que é uma herança, um céu, que é incorruptível. Sabe, irmãos, tem muitas coisas nesse mundo que a gente pode almejar. Seria muito bom ficar milionário nesse mundo. Eu acho que seria bom. Poder viajar o mundo inteiro, fazer o que quiser, sair, não se preocupar com nada. Só que, sabe, mesmo que a gente tivesse essa experiência, ela seria corruptível. Porque o dinheiro não traz felicidade. Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro gasta. Quanto mais dinheiro tem, mais dívidas maiores as pessoas fazem. Onde é que vai chegar tudo isso? Mesmo que ninguém tenha dívida nenhuma, todo mundo é milionário. Mesmo assim, as pessoas sentem solidão. Mesmo assim, as pessoas estão presas a vícios, pecados, problemas, dificuldades. Então, tudo que a gente conhece nesse mundo aqui está o quê? Corrompido. E essa é uma experiência que você vive na sua vida, na sua casa, seja você quem for. Eu vivo isso na minha casa, eu vivo isso na minha família, na minha experiência com a vida. Normal, e todos nós o fazemos. Agora, a viva esperança que Deus coloca no nosso coração é de que existe um lugar diferente. E se nós vamos chegar nesse lugar diferente, o texto nos disse que é pelo poder de Deus mediante a fé. Deus tem nos guardado, irmãos, guardados na fé, perseverando no caminho dEle, orando a Ele, confiando nele, estudando a sua palavra, procurando praticá-la, mesmo que a gente reconheça que isso é difícil, difícil perdoar, é difícil amar, é difícil se reconciliar, é difícil viver uma vida perfeita e boa, como ela poderia ser perfeita e boa. Então, mesmo com todas essas dificuldades, Deus nos tem preservado pelo seu poder. Esse poder está acessível para mim e para a tua experiência através da fé. Crendo no que Jesus fez por nós, nós começamos a valorizar uns aos outros. E esse é o caminho para restaurar aquilo que está estragado pelo pecado. Deus valorizou cada um de vocês muito, mesmo com os seus pecados, defeitos, dificuldades na vida. A tal ponto de entregar o seu filho para morrer por vocês. Vocês não entregariam o filho de vocês. E Ele fez isso, porque ama muito vocês. Então, se Deus amou o Ezequiel, que é um pecador, desse tanto, a gente começa a valorizar o Ezequiel. Poxa, apesar de todos os defeitos dele, apesar de todos os problemas que ele viveu, que os fracassos que ele teve, os pecados que ele cometeu, poxa, Deus o amou e nós também aprendemos a amá-lo. Agora, substitui o Ezequiel pela pessoa que está do seu lado. Eu aprendo a valorizar o outro que está do meu lado. Seja ele da minha família, seja não, seja amigo, seja irmão da igreja, não importa. Valorizando uns aos outros. E se a gente fizesse isso, haveria mais perdão, mais poder, mais amor, mais paz. Nós seríamos muito mais felizes, não é verdade? Agora, em meio a essa dificuldade de sermos assim, ainda assim Deus nos guarda pelo seu poder e Ele preparou uma salvação para se manifestar no último dia. O último dia para alguns será um dia terrível. Lembra do Apocalipse? E clamarão aos rochedos, caí sobre nós. escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Um dia terrível para essas pessoas, não é? Mas para outras pessoas, o dia da volta de Jesus será o quê? Um dia de um cântico muito alegre. Eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Ele nos salvará, é o que diz a palavra. E agora, nesse conhecimento, nós podemos fazer o quê? Exultar, nos alegrar e reavivar a nossa esperança. Ainda que o texto nos diz no verso 6, que no presente, hoje, na nossa vida, caso seja necessário, nós sejamos contristados por várias provações. E é interessante essa questão de é necessário que a gente passe por provações. O livro de Tiago tem uma outra imagem ainda mais radical. Ele diz assim, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por que ele diz? Porque a provação da tua fé te faz perseverante. E a tua perseverança vai te levar para o céu. Lembra o que Jesus ensinou? Quem perseverar até o fim será salvo. Interessante isso. Então, Deus usa as próprias dificuldades da vida como consequências dos nossos próprios pecados para nos trazer tristeza? Sim. Lembra do que Paulo diz? Porque a tristeza, segundo Deus, produz vida. Porque a tristeza, segundo Deus, significa o quê? Eu me arrepender da minha falta de amor para contigo, que Deus colocou na minha vida. E aí as coisas vão sendo restauradas, e a esperança vai sendo restaurada. A gente vai valorizando mais, vai amando mais, motivados pelo amor do Salvador que nos constrange. E então, Deus confirma essa fé que é muito mais valorosa do que o ouro mais puro que tem nesse mundo. Lembra depois lá em Laodiceia? Um dos conselhos é, compre ouro refinado no fogo. Essa é uma imagem de uma fé que não é corrompida pela dúvida. Você tem dúvida que você tem que perdoar as pessoas que pecam contra você? Você tem dúvida que você deve amar as pessoas que estão aqui dentro? Você tem dúvida que nós deveríamos ser melhores do que nós somos? Eu acho que ninguém deveria ter essa dúvida. Tudo isso é verdade. A gente tem que parar de brincar e de pensar que isso não é verdade. Que está tudo bem como está. Não está. Agora, se ainda assim a tua fé permanece, que ela seja uma qualidade de fé que suporte a provação do fogo, que suporte a revelação de Jesus Cristo quando Ele retornar, porque então, mesmo que nós não possamos ver Ele hoje, nós temos certeza que Ele está voltando. Lembra que o texto nos diz? Vocês não veem Jesus, nunca viram e nem estão vendo, mas vocês acreditam nele, confiam nele com uma fé cheia de glória, cheia de louvor, cheia de alegria. E é essa fé que nós devemos reavivar se queremos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho baseado em qualquer outro tipo de fé não tem poder, não tem graça, não tem salvação na vida das pessoas. É só teoria evangélica. E de teoria evangélica o nosso mundo já está por aqui. Não aguenta mais. Quem perseverar no caminho dessa fé cheia de glória, verdadeira, que suporta a provação e que age através do amor acima da provação, o verso 9 nos diz, receberá o fim da fé, a salvação da tua alma. É para esse ponto que Deus quer nos conduzir, para a salvação. E depois o texto vai continuar, a partir do verso 10, dizendo assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao darem de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o haveriam de seguir. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Isso é um tema super filosófico, né? Cheio de questões. Mas se a gente se deter, a gente consegue entender. Pensa só. O objetivo de Deus é salvar a cada um de nós. Foi a respeito dessa salvação que aqueles profetas do passado inquiriram a Deus. Por quê? Porque Deus já havia revelado a eles que dele faria isso. Lembra de Isaías? Quantas profecias maravilhosas Deus deu para Isaías? E virá o servo sofredor e carregará a iniquidade deles sobre si mesmo. Antes que Jesus Cristo viesse, essa verdade já estava na Bíblia, mas ela não era clara. Tanto que muitas pessoas negaram a Jesus quando ele veio, não é verdade? Só Jesus torna essas verdades proféticas mais claras. E aí eles mesmos inquiriram, mas Deus, o que quer dizer isso? E Deus deu uma resposta para eles. Olha, você está trabalhando, não é para você mesmo, você está trabalhando para mim. Porque eu estou preparando salvação para as pessoas. E elas precisam saber dessa salvação, ainda que você não entenda muitas coisas. Eu vou dar um exemplo. Lembra do profeta Daniel? Daniel foi um camarada fiel a Deus. Ele foi exilado de Jerusalém para Babilônia, ele devia ter, vamos pensar aí, entre 15 e 20 anos. Era um jovem. Possivelmente ele foi castrado na viagem, porque é isso que eles faziam com os prisioneiros. Agora você imagina um jovem que vem um povo dentro da igreja, destrói você, humilha você, mata seus pais, mata todo mundo, leva você como escravo, te castra, você tem o que para pensar sobre Deus? Deus é justo? Deus é bom? Deus é verdadeiro? Daniel acreditava em tudo isso. Deus é justo, Deus é bom e Deus é verdadeiro. Ele não precisava de mais nada. Aquilo que ele conhecia de Deus, para ele já bastava, para ele ser fiel a Deus. Aí você vai ver a história dele. Aí Deus dá uma visão para ele. E um monte de monstro com chifre, com rabo, com gente saindo para um lado, e mar, e não sei o quê. E o que acontece no fim de tudo isso? Ele fica doente, porque ele não entende nada. Tamanha era as cenas terríveis que ele viu, ia demorar, ia ter perseguição, e o chifre pequeno ia lançar o santuário por terra, e etc. E ele não entendeu praticamente nada, ele só sabia que a coisa não era bonita. E com certeza ele inquiriu a Deus. O que isso significa? Lembra a resposta de Deus? Sela as palavras deste livro. Porque ele se refere a dias ainda muito distantes. Ele sabe para quem que Daniel estava trabalhando? Para você e para mim. Porque hoje, quando a gente vê o cumprimento das profecias de Daniel na história, sabe o que a gente diz? Existe um Deus no céu que conhece o futuro. Existe um Deus no céu que revela o mistério. Existe um Deus no céu que conhece todas as coisas. Para a gente que Daniel estava trabalhando. E ele deu testemunho dos sofrimentos de Cristo. E será cortado o Messias, Daniel 9. E trará a justiça eterna, expiará os pecados, ungirá o Santo dos Santos. É Daniel 9. Então, ele estava trabalhando para a gente. Olha só que processo enorme que Deus guiou para que você e eu conhecêssemos a verdade. Para que eu e você fôssemos conscientes de que Deus nos valoriza e ama como a gente é. Para que a gente pudesse ter fé e obter a salvação. Agora o texto continua, a partir do verso 13, dizendo assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a tua fé e a tua esperança estejam em Deus. Antes do verso 13, Pedro disse que até os anjos gostam de se deter sobre esses temas. O mundo celestial tem um vívido interesse em conhecer as verdades sobre a salvação. Como Deus lida com pecadores que transgridem a sua lei? É com ira? É com raiva? É com ódio? É com vingança? Antes de tudo isso, é com redenção. É com amor. É possibilitando a fé, é dando às pessoas a oportunidade de serem salvas para um reino eterno, onde não entra corrupção, onde ninguém tem ciúmes, onde ninguém tem vaidade, onde ninguém não tem perdão, onde ninguém não tem amor, porque lá só entra aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E é por isso que nós devemos cingir o nosso entendimento, ou seja, se despertar. Devemos ser sóbrios, não fanáticos e também não desconsiderados. E nós devemos esperar em Deus. E a Bíblia diz, Bem-aventurado é aquele que espera em Deus. Espera pelas soluções, espera pelas direções de Deus e espera pela sua salvação, que está sendo trazida a nós na revelação de Jesus Cristo. Essa revelação tem por fruto não uma vida do tipo Deus me dá a graça e eu vivo do jeito que eu quiser. Pelo contrário, ele nos diz que a gente deve amoldar a nossa atitude por um padrão, e esse padrão é a santidade. E eu tenho pavor desse conceito. Não porque eu não queira vivê-lo, mas porque eu acho que a gente se engana pensando que temos vivido uma vida santificada e não temos. Tem muita gente querendo ser santificada sem manifestar o amor. Eu acho que não cabe. Eu acho que não está correto. Eu acho que não é isso. O contrário do amor é justamente o egoísmo, que se amolda às suas próprias paixões, seus próprios ciúmes, sua própria vaidade, seu próprio orgulho, suas próprias concupiscências, suas próprias fofocas, suas próprias mentiras. E você pode colocar qualquer outro pecado que você quiser nesse bolo aí. Eu acho que não é por isso que a gente deveria moldar os nossos relacionamentos. Não é por isso que nós deveríamos moldar nada na nossa vida. Pelo contrário, segundo o padrão de santidade que vimos em Cristo, e aquele que crê nele deve andar como ele andou. Esse é o padrão que devemos buscar. Esse não é um padrão impossível. Por quê? Porque nós fomos resgatados, não com ouro nem com prata, mas com sangue. E esse sangue, ele tem dupla função: perdoar e capacitar. Se confessarmos os nossos pecados, ele perdoa. Mas ele não só perdoa, ele purifica. E conquanto Deus não nos torne absolutamente perfeitos hoje, ele comunica a graça. E essa graça não é vazia. Pelo contrário, ela é poderosa. Lembra do que Isaías disse? Do que Deus disse através de Isaías? A minha palavra não voltará para mim vazia. Se eu digo para vocês, amem uns aos outros, é porque nessa palavra está embutido o poder para que vocês amem uns aos outros. Se Deus disse, sede santos como eu sou santo, nessa palavra está o poder para que isso se cumpra. Respeitando, obviamente, aquilo que ele disse. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Portanto, a verdade da santidade deve ser vivida, deve ser conhecida, deve ser pregada com seriedade e com verdade, não negando nenhum outro ponto da palavra de Deus. E ele diz assim: ora, se vocês invocam como seu Pai, Pai do céu, um ser que não faz acepção de pessoas, mas que julga segundo as obras de cada um, vocês devem ter medo. Medo, respeito, reverência diante do que ele é e do que ele sabe a teu respeito. Porque ele conhece a extensão do pecado. Mas ele nos resgatou. Ele nos resgatou em Cristo. E esse Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Antes que eu e você existíssemos, Deus já tinha decidido. Cristo morre para nos salvar. E essa salvação, ela vem por meio da fé em um Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. As filosofias e as religiões, elas são muito bonitas até um ponto. Chega até um ponto que elas não conseguem mais ser muito bonitas. Porque contra a morte, quem tem poder? Fique muito feliz nesta manhã de servir a um Deus que tem poder contra a morte. E se você crê nele, ainda que morra, viverá. E viverá uma vida sem pecado e sem morte, sem dor, sem luto, sem lágrima, por toda a eternidade sem fim. É isso que ele comprou para você com a cruz. E é isso que ele quer que seja o motor da nossa vida, que gere obediência em amor. Por fim, a partir do verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, é esta palavra que vos foi evangelizada. O conceito de purificar a própria alma pela obediência à verdade é um conceito muito interessante. Nós não temos poder de tirar a mancha do nosso pecado pela nossa obediência. Só o sangue de Cristo tira a mancha da nossa culpa. Porém, compreendendo a redenção que ele realizou, me relacionando com ela, me é tornado possível obedecer a Deus em amor. E não é qualquer amor, é um amor ardente, um amor verdadeiro, um amor sincero, sem fingimento. Eu não preciso fingir para vocês. Nossa, como eu gosto de você, irmão José, que eu tenho que ir na sua casa, e por dentro eu não te suporto, eu não gosto de você, eu não quero saber de você. Eu não preciso fazer isso. Sabe por que eu não preciso? Porque o Deus do céu colocou em mim amor por você, irmão José. Claro que o meu amor é limitado, é falho, com certeza. Infelizmente, eu gostaria que não fosse, mas é. Mas Deus colocou em mim, eu não preciso fingir. E então, essa minha obediência de amar o irmão, de amar a Deus, de me afastar daquilo que seja corrupção, daquilo que seja mal, daquilo que seja errado, daquilo que seja pecado, traz a minha alma para uma atmosfera diferente. Purifica a minha alma. Através da obediência, porque sem a obediência essa purificação não chega nunca. Tudo é contaminação e pecado. Agora, na relação com Deus, a gente vai sendo purificado. E isso também vai reforçando o amor, a verdade, a fé. E assim Deus regenera a nossa esperança de que o que nós cremos não é a teoria de Pedro, não é a teoria de Paulo, não é a teoria de Isaías, não é a teoria de Moisés, não é de Esdras. Sabe de quem que é? É do Deus Todo-Poderoso. É daquele que se comunica com as suas criaturas, através dos seus profetas. É daquele que se comunica através da sua palavra e que testifica no teu coração: a palavra de Deus é a verdade e Jesus Cristo está voltando. Foi essa palavra que Deus nos enviou. Uma palavra poderosa, uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, a tal ponto dele dizer: passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. Tudo aqui nesse mundo vai passar e a gente fica feliz com isso, porque significa que todo sofrimento, angústia, maldade, pecado vai passar. Mas não vamos nos agarrar a essas coisas, irmãos, para que a gente não acabe junto com elas. Vamos buscar de Deus a condição de sermos regenerados na nossa esperança. Não é só eles lá fora que precisa disso, somos nós aqui dentro também. E que essa regeneração traga consigo os frutos do amor, do louvor e da fé. E que esta manhã saiamos daqui nas mãos de Deus, para que se cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. E quem crê, diga amém e levante a sua mão. Oremos. Papai do céu maravilhoso, obrigado porque a tua palavra nos regenera para uma viva esperança, e que essa viva esperança esteja incluída, manifesta no fundo do nosso coração, Pai. Que essa esperança nos ajude a compreender que tudo nessa vida passa, mas a tua palavra permanece para sempre. E é segundo essa palavra, Pai, que nós te pedimos que o Senhor nos ensine a nos amar de forma verdadeira, intensa, sem fingimento, na realidade das nossas vidas, Pai. Nos ajude a amar o esposo, a esposa, nos ajude a amar o irmão, a irmã, nos ajude a amar os filhos e a todas as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, Pai. Que o teu poder se manifeste na nossa vida, nos perdoando, nos transformando, nos purificando através do teu sangue incorruptível, e que assim nós possamos estar preparados para o dia da nossa morte. E se não vamos morrer, preparados para o dia da volta de Jesus. Que a tua graça e que a tua paz estejam sobre todos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.